Joga fumaça pro alto, nego. Aqui é Floripa. Amsterdã. Joga fumaça pro alto, nego. Aqui é Floripa. Amsterdã. Isso aqui é uma loucura. Joga fumaça pro alto, nego. Aqui é Floripa. Amsterdã, mulher bonita e muita droga. No bong das plantas é o clone. No mármore escama. Tem balinha, tem doce, uma rapa mil grau. Metendo bronca, e não é pouca. Cada festa várias boca. Cacau Menezes nas picape. Deixa a Nike louca. Louca, louca, as mina fica com o nosso som. Pouca roupa sensualiza, vai até o chão. Tem Chandon, Red Bull, Black Label. Hoje à noite eu quero relaxar junto com os meus parceiros. Daquele jeito, sem treta, sem confusão. Aqui não é o UFC, Octagon. Mano, deixa o dano de canto, parceiro. Relaxa, curte a festa de boa. Maluco é sangue no zóio, não anda armado à toa. S9, 15, cachaço, o bonde tá formado. Floripa, Amsterdã, o rap tomando de assalto. Doses, drink, sedução. Floripa, Floripa, Amsterdã. Conceição, pique, headlight, street. É nós na night de caranga, Red Bull e o whisky. Liga aquela tamanho GG que a calcinha naufraga. Tô só por esse ouro e Gianni a Johnny citava. Aqui destaque a moto, peguei emprestado nas áreas. Fiz o contato, aquele LSD, vou com as balas. O clone é o Albieri, será? Com a mente relaxa. Então curte a sensação, vai vendo louco que passa. Seca as ovelhas que só tem lobão, vai vir soprar. E as danadas querem a festa até o sol estacionar. Fico a pensar no fato que diria Van Gogh ao retratar o episódio. É os vagabundos, só pode. Mas deixa quieta essa cena, acho que fui muito além. Hey, Floripa, Amsterdã, alucinante neném. Notícia insana, convite a um gole. O que tu quer nós tem, sabe o jeito é correria. Play, play. Luzes, drink, sedução. Floripa, Floripa, Amsterdã. Se livre pro amor. A regra é dança até o chão sem nenhum pudor. O teu sabor hoje quero sentir. Baby, vamos sair daqui. Luzes, drink, sedução. Floripa, Floripa, Floripa, Floripa, Floripa, Floripa, Floripa, Floripa, Floripa.